com fé, é difícil manter minha alma na terra. Hoje vou me perder, me encontrar, botar pra fuder, ver se cê não é. Levanta enjoada, neguinho magrelo, cabeça raspada, enxai no pescoço, tira a raiva. Virei uma máquina de fazer beijo, às vezes sou escroto. Novo luminoso, mas cheio de mel, reluzente no flow. Finalmente chegou, verdadeiro rebel, sou mais um réu. Da pista, querendo conquistar multidões, bebendo, fumando, rindo, ostento minhas contradições. Vivo de pressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor, sigo invicto, invicto. Vivo de pressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto. Sou toda voz, eu tô melhor agora. Prosperidade pra nós, que tem mais decola, estilo revel. Vagabundo, queremos um mundo e queremos agora. Eu vejo o futuro, entendeu? Vamos reinar, vamos vencer. Agora tudo tá fluindo. Tô com do bom pra queimar e o melhor pra beber. Hoje eu vou chegar oferecendo um gole. Ela tá me dando mole e vai entrar na dança. Tô na esperança de um novo dia. Quem diria? Alegria, melhor vingança. Audaz, rebel, vivaz. Dançando com o caos, namorando com a paz. Audaz, rebel, vivaz. Dançando com o caos, namorando com a paz. Sigo invicto!